Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Uma emissora pública destinada a cumprir o ideal de Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil e autor do lema: pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Ideias, sugestões, críticas, incentivos e preferências. Anote o endereço eletrônico da Rádio Roquete Pinto. rrp@94fm.rj.gov.br. Ou acesse nosso site www.radioroquetepinto.rj.gov.br. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. O programa de hoje é uma carnavalesca saudade boa de sentir. Almirante, a maior patente do rádio brasileiro, inicia cantando um samba de características nortistas, talvez de origem folclórica. É da constante parceria Luperce Miranda e Manuel Lino. A música chama-se Vaca Maiada. Foi do carnaval do ano de 1930. A seguir, Jaime Vogler apresenta de Gastão Viana e Benedito Lacerda Vai Haver o Diabo, carnaval do ano de 1933, acompanhado do conjunto Gente do Morro, regional que pertenceu ao flautista Benedito Lacerda, cujos componentes não eram do Morro. E completando a rodada, João Petra de Barros canta de Custódio Mesquita, Lourinha, do carnaval de 1934. Foi uma das 14 marchas classificadas no concurso então existente. A saudade boa de sentir. A vaca mansa da leite, abra a vaca quando quer. A coisa melhor do mundo, outra dona, é o amor de uma mulher. Oh, esse meia, é de madrugada. Vamos tirar leite, outra dona, a vaca maiada. Oh, esse meia, é de madrugada. Dona, o meu amor vai-se embora, segunda-feira que vem. No meio da casa vai, nossa dona, meu coração vai também. Oh, é de meia, é de madrugada. Vamos virar lei, nossa dona, a vaca maiada. Oh, é de meia, é de madrugada. Dona da vaca maiada. Lá no sertão tem leite, tem requeijão, tem coalhada. O leite melhor que a outra dona é o da vaca maiada. Oh, é de meia, é de madrugada. Vamos tirar leite, nossa dona da vaca maiada. Oh, é de meia, é de madrugada. Vamos tirar leite, nossa dona. Thank you. gato, brincamos a noite inteira. Brincamos com tanta harmonia que acabando a noite, inventamos o dia. Macaco, olha teu rabo, se não vai haver o diabo. Macaco, olha teu rabo, se não vai haver o diabo. Nós somos linha de frente, disfarça e olha como tem boa gente. Morenas, nossas brasileiras, dançando maxixe, mas só nas cadeiras. Macaco, olha teu rabo, se não vai haver o diabo. Macaco, olha teu rabo, se não vai haver o diabo. Programa carnavalesco, saudade boa de sentir, no Frevo do Amor. Quem canta é a pequena notável Carmen Miranda, da dupla Paulo Barbosa e Oswaldo Santiago. A seguir, um dos grandes sucessos do carnaval de 1938 é a marcha de Erivelto Martins e Jararaque Ratinho, intitulada Seu Condutor. Cantam Alvarenga e Ranchinho. uma das mais famosas duplas humorísticas do rádio brasileiro. Completando a tríplice rodada, Patrício Teixeira apresenta de João da Baiana, quem faz a Deus, paga ao diabo. João da Baiana, na realidade, chamava-se João Machado Guedes. A saudade boa de sentir. Love. da minha risada. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Mas vou dobrar minha risada hoje. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Eu fiquei horrorizado quando encontrei a mulher. Ela estava de Ramona, numa esquina em pé, com um vestido de chita, meia de algodão, esperando um bonde misto, vinha São Luís Durão. Mas vou dobrar minha risada hoje. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Mas vou dobrar minha risada hoje. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Ai, tu mulher e nada mais, só pensavas na grandeza, zombavas de qualquer homem, desfiando na beleza. Hoje estás arrependida, sem saber por que é. Ora, siga o teu destino, até quando Deus quiser. Mas vou dobrar minha risada hoje. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Mas vou dobrar minha risada hoje. Quá, quá, quá, quá, quá, outra vez para gozar. Quá, quá, quá, quá, quá, cada um por sua vez, é meu modo de pensar. O destino é um caso sério, ninguém pode evitar. Agradecemos mais uma vez a todos os senhores que têm prestigiado a nossa emissora Rádio Roquete Pinto, FM 94,1, essa nova programação. No filme americano Uma Noite no Rio, do ano de 1941, a nossa Carmen Miranda aparecia cantando Fox canção Tica Tica Bum Tique, o que deu motivo para os compositores Cristóvão de Alencar e Benedito Lacerda comporem a marchinha Chica Chica Boa, que Orlando Silva gravou com grande sucesso para o carnaval de 1942. A seguir, Gilberto Alves apresenta de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira um interessante samba, Falaram Mal de Você, para o carnaval de 1945, com a orquestra de Fonfon. Curioso é que o samba tem características de meio de ano totalmente, e completa a rodada Del, cantando de Jamison Araújo, o frevo canção Não É Preciso Pensar. A saudade boa de sentir. Vocês viram por aí a Chica Chica Boa? É uma garota que fugiu lá da Gamboa. Ela tem um ar de quem não é feliz e um sinalzinho bem na ponta do nariz. Vocês viram por aí a Chica Chica Boa? É uma garota que fugiu lá da Gamboa. Ela tem um ar de quem não é feliz e um sinalzinho bem na ponta do nariz. Ó, Chica Chica Chica, onde está se não responde? Ó, Chica Chica Chica, onde é que tu te esconde? Não vale a pena viver assim à toa. Volta pra casa, Chica, Chica, Chica Boa. Vocês viram por aí a Chica, Chica Boa? É uma garota que fugiu lá da Gamboa. Ela tem o ar de quem não é feliz e o tiralzinho bem na ponta do nariz. Vocês viram por aí a Chica,

vida como eu passo, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Quem faz a vida como eu faço, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Basta, não é preciso pensar. Chorar não adianta, vamos viver a cantar. Eu canto, você canta, e quem canta mal espanta. Viver assim cantando é melhor do que chorando. Quem faz a vida como eu faço, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Quem faz a vida como eu faço, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Basta, não é preciso pensar. Chorar não adianta, vamos viver a cantar. Eu canto, você canta, e quem canta mal espanta. Viver assim cantando é melhor do que chorando. Quem passa a vida como eu faço, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Quem passa a vida como eu faço, sorrindo, às vezes cantando. Tenho coração contente, melhor do que viver chorando. Quem vai cantar agora é Araci de Almeida. É uma gravação rara, porque simplesmente a censura da época não gostou da letra, achando-a muito maliciosa para aquele carnaval do ano de 1948, chegando a mandar recolher os discos em todas as lojas especializadas. Trata-se da marcha de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, intitulada Comprei um Buda. A seguir, o popularíssimo conjunto vocal Anjos do Inferno apresentam de Frazão e Roberto Martins Cordão dos Puxa-Sacos. Essa marcha, o saudoso comunicador Chacrinha adotou em seu programa Discoteca do Chacrinha. A seguir, Francisco Alves, o Rei da Voz, que sempre prestigiou o carnaval anos após anos, até falecer, marcando seguidos êxitos como esta marcha de Ari Barroso, Mal Me Quer, Bem Me Quer. Vamos ouvi-los. Comprei um Buda pra ver se dava sorte. Não é que agora minha vida melhorou. Pedi, pedi ao Buda, ó Buda, me ajuda. Não é que o velho Buda me ajudou. Pedi, pedi ao Buda, ó Buda, me ajuda. Não é que o velho Buda me ajudou. Se eu vou pro pipi-pampi, eu passo a mão no Buda. Se eu vou para as corridas, no Buda eu passo a mão. Já vi que o Buda é forte, que o Buda me dá sorte. Por isso, meus senhores, vou comprar logo 1 milhão. Comprei o Buda, pra ver se dava sorte. Não é que agora minha vida melhorou. Pedi ao Buda, ó Buda, me ajuda. Não é que o velho Buda me ajudou. Pedi, pedi ao Buda, ó Buda, me ajuda. Se eu vou pro pipi-papi, eu passo a mão no Buda. Se eu vou para as corridas, no Buda eu passo a mão. Já vi que o Buda é forte, que o Buda me dá sorte. Por isso, meus senhores, vou comprar logo 1 milhão. Comprei um Buda pra ver se dava sorte. Não é que agora minha vida melhorou. me ajuda. Não é que o velho Buda me ajudou. Que disse que ó Buda, ó Buda me ajuda. Não é que o velho Buda me ajudou. Thank you. não me quer. Nem me quer. Uma coisa já juntou. Nem me quer. Não me quer. Essa coisa separou. E você que não tem, nunca teve coração. Foi-se embora, foi. E me deixou na solidão. Ai, ai. Se você puder voltar um dia, o sangue a areia do mar. Fica essa tenda solidada nas minhas penas, então há de chorar. Fica essa tenda solidada nas minhas penas, então há de chorar. Estou ouvindo a Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Escreva para nós. Dê a sua opinião, é importante para todos nós. E agradecemos o prestígio que os senhores vêm dando à nossa emissora. Rádio Roquete Pinto, situada aqui, Avenida Erasmo Braga, número 118, no 11º andar. O programa que vocês estão ouvindo chama-se Saudade Boa de Sentir, que é produzido e apresentado por esse amigo de vocês, Osmar Frazão. Newton Teixeira, além de compositor, também foi cantor. Ele vai apresentar de Cristóvão de Alencar e Wilson Batista, 25 anos. A seguir, o cantor que dispensa adjetivos, Carlos Galhardo, canta de Capiba, primeira bateria, e completa a rodada carnavalesca, Nelson Gonçalves, para cantar de Haroldo Lobo e Davi Nasser, um dos grandes sucessos do carnaval de 1950, a marcha Serpentina, a saudade boa de sentir. Eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de um encanto. Eu pareço ter 50 anos. É verdade, eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de um engano. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Quando alguém pergunta minha idade, tenho até vergonha de dizer. Pois ninguém acredita que a saudade foi quem me fez tão depressa envelhecer. Ai, eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de um engano. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade. Agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe perto de um encanto. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu pareço ter 50 anos, é verdade. toda bem guardada, serpentina, e ela jogou. Ela era uma linda colombina, e eu, um pobre pierrot. Guarda ainda bem guardada, serpentina, e ela jogou. Guardei a serpentina que ela me atirou, brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse, vou-me embora até amanhã, e errou até amanhã. Guarda ainda bem guardada a serpentina, e ela jogou. Ela era uma linda colombina, e eu, o pobre Pierrot. Guarda ainda bem. Guardei a serpentina que ela me atirou, brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse, vou-me embora até amanhã, e errou até amanhã. Encerrando o programa de hoje, Blackout. Canta de Marino Pinto, Airão e Jorge de Castro, Ai Meu Senhor. Logo depois, Rui Rei, o El Querido de las Américas. Ele e sua orquestra. O cantor, Rui Rei, era especialista em músicas do Caribe. Cubana é a marcha de sua autoria em parceria com Rutinaldo. É mais um exemplo que o tornou bastante popular. A saudade boa de sentir. Da escola comovida. já só não é bacana, mas tire a mão que eu brigo com você. Papai do céu me deu uma cubana, boa, boa, boa, como quero. Mas não seja só não é bacana, mas tire a mão que eu brigo com você. Ela chegou faz uma semana, já danço samba como ninguém. Vale 1 milhão a minha cubana. Se ela for embora, eu vou também. Papai, papai do céu me deu uma cubana. Boa, boa, boa, como quero. Mas não pega só porque é bacana. Mas tira a mão que eu frio com você. Papai do céu me deu uma cubana. Boa, boa, boa, como quero. Mas não pega só porque é bacana. Samba como ninguém, vale 1 milhão a minha cubana. Se ela for embora, eu vou também. Papai do céu me deu uma cubana. Boa, boa, boa, boa. Papai do céu me deu uma cubana. Papai do céu me deu uma cubana. Tira a mão que abrigo com você. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, querendo agradecer mais uma vez a todos os senhores que prestigiaram o nosso programa e agradeço também ao operador do programa Saudade Boa de Sentir, Eduardo Madeira. E convidamos todos para uma nova audição. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Quem ouve uma boa emissora de rádio, sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM.